pra LX. Louveira, vai! Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, lá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só esse grito marginal. Vou passar um shopping da tua pé, já tá em casa. Lá você já sabe como é. Tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar. Sucesso, São Paulo! Eu disse tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar. Alô, Louveira! Eu disse tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar. Eu acho quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta. Não faz gracinha pra tirar a roupa. Isso, nega. Calma. E Bubi pode continuar. A galera do camarote, joga a mãozinha pra cima e faz o L e faz o X. É, tá lindo. Sucesso, vai! Você já sabe qual é. É quando você vê o meu sinal. E tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguir na marginal. Passa o shopping da tua pé, já tá em casa. Joga a luz da galera, joga a luz da galera, vai! Tem café. Que energia é essa? É que te deixa louco. Joga a luz da galera! Eu mais prefiro chá. Esse é o balanço, esse é o balanço. Eu tenho café. Eu tô ficando todo arrepiado. Que zoa é essa, meu irmão? Eu tenho café. Mas prefiro chá, que é pra relaxar. Porque eu adoro quando você fica louca. Eu gosto quando você fica louca. Fica assanhada, fica toda solta. Cê gostou, né? Tamo junto, obrigado pelo carinho. Não faz assim que eu tô mandando a porra toda. E por mim pode continuar. Eu quero dizer isso. Se é o que você quer fazer, então faça. Só quem tá feliz, joga a mão pra cima, cê já sabe qual é. Eu disse quando você ver o meu sinal. E na minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. Vou passar um shopping da tua pé. E já tá em casa. Joga embaixo aí. Eu tenho café. Mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Eu disse, mas prefiro chá, que é pra relaxar e te deixa louca. Mas prefiro chá, que é pra relaxar. Prefiro chá, pra relaxar. Sucesso! E joga a mão pra cima e faz o L na tua LX, o rei dos paredões. Ao vivo